Nosso tema de hoje, então, é o medo. O medo todo mundo já sentiu e sente. Às vezes a gente sente todos os dias alguma coisa que nos provoca medo. Porque é um sentimento muito natural. É um sentimento que nos acompanha desde lá dos nossos primórdios, né? Quando nós éramos bastante primitivos ainda. Porque ele está muito ligado à questão da sobrevivência. Então, a percepção de um perigo faz com que a gente tenha uma atitude, uma resposta, na verdade, uma resposta orgânica, para que através dessa resposta a gente entre ou em confronto com esse perigo ou em fuga. Tudo isso para a preservação da vida. A questão é que essas nossas percepções ou essas nossas noções de perigo, elas podem ser reais ou imaginárias. Naquela época, dificilmente seria imaginário, porque o cara via o perigo na frente. Mas hoje nós temos talvez mais perigos imaginários. Nós estamos bombardeados por muitas informações, às vezes inverídicas, mas que elas encontram em nós uma aceitação, porque as nossas noções, elas são superficiais, ou elas são vagas sobre aquele determinado assunto. Isso, em qualquer área, a gente pode perceber isso, como nós nos manifestamos. Porque já disseram que o medo é o desconhecido. Nós temos medo daquilo que nós não conhecemos. Então a gente tem uma postura defensiva. Dentro dessa ideia do real, do imaginário e, obviamente, de se manter vivo, a nossa mente ela funciona de uma forma muito própria nessas questões. Eu disse que nós, hoje, talvez a gente tenha mais medos imaginários do que reais. Porque a gente olha para alguma coisa e detecta uma situação de ameaça. Mas será que é uma ameaça naquilo que eu vejo, naquilo que eu ouço, naquilo que eu sinto? Um grande exemplo, que todos nós já devemos ter passado por isso, é o medo do escuro. Quando nós entramos num ambiente escuro, pode ser dentro da nossa casa, onde nós conhecemos, onde estão os móveis, mas às vezes a gente fica lá, principalmente quando a gente é pequeno, né, menor, tem menos idade, a nossa mente começa, parece que, imaginar coisas e a gente se assusta. Daí a gente acende a luz, olha nos cantos, não encontra nada, se tranquiliza. Então é um medo bastante imaginário. E tem vários outros medos que nós passamos. E cada um deles nos aprisiona de alguma forma. O medo de se expor, os nossos jovens, a gente vê muito nisso hoje, principalmente nesse momento onde nós temos tantas ferramentas tecnológicas que nos permitem entrar em contato virtualmente, o medo de estar em contato, às vezes, fisicamente, ele é mais forte. Porque a gente se acha julgado quando a gente se expõe. Quando tu te mostra, tu tá te fragilizando, pelo menos na tua ideia. Só que isso nos incapacita. Porque como é que nós nos capacitamos? É através daquilo que nós fazemos. Quando a gente resolve não fazer, a gente não aprende. A gente, é como se diz, né? O cavalo passou encilhado e eu não montei. Eu perdi a oportunidade. Então, esse medo de se expor, ele é bastante ilusório. Porque o que os outros pensam ou deixam de pensar faz parte dos conceitos dos outros. O que eu sou, eu continuo sendo, fazendo ou não fazendo. Não vai mudar o que eu sou. Tem um outro medo, muito parecido com esse, que é o medo de errar. Só que o de expor, a gente às vezes está perante outras pessoas. E o de errar a gente pode estar sozinho. Então, por medo de fazer e ter um resultado negativo, eu não faço. É semelhante, né? Eu acabo não fazendo. E não fazendo, eu não tenho a oportunidade de errar, de perceber aonde eu errei, de refazer, de acertar e dominar aquilo. As questões práticas da vida, a gente domina a partir de exercitar elas, de fazer elas com frequência. O domínio vem disso. Tudo na vida, tem coisas que a gente faz, como se diz, com o pé nas costas, e que outras pessoas não fazem. Qual é a diferença? Somos melhores? Não, né? Apenas fizemos. Outros medos que vão aparecendo no nosso decorrer. Alguns medos nos são incutidos quando a gente é pequeno. Eu acho que todo mundo que é pai e mãe já fez isso alguma vez, já colocou medo no seu filho ou na sua filha. Às vezes sem pensar, simplesmente por transmitir um conhecimento ancestral. Então, não faz isso porque vai acontecer não sei o quê. Algumas coisas são reais, né? Não bota o dedo no fogão que vai te queimar. Mas, e aquelas figuras mitológicas que a gente contava para as crianças para fazer com que elas nos obedecessem? Até hoje a gente vê, século XXI, as pessoas às vezes usando alguns artifícios, ó que o fulano te pega, ó que isso, ó que aquilo, para tentar. Então são medos incutidos. Outros medos muito parecidos com esses são aqueles medos que ou nos passaram ou que a gente adquiriu através de algumas leituras erradas, que são os medos de inferno, de purgatório. Existem zonas na espiritualidade, no astral, que obviamente não são zonas felizes, mas o conceito de inferno, como foi dito para nós, inferno eterno, de queimação, de não sei o quê, serve para nos ameaçar. Às vezes para fazer com que a gente seja bom, meio que na imposição, quando deve ser, por entendimento. Aquilo que nós fazemos é porque nós acreditamos e não pelo que nós tememos. O próprio medo de Deus. Nos passaram um Deus antigamente, um Deus que castigava, um Deus que nos punia. Daí depois Jesus veio e disse, não, Deus é amor. Deus não pune. Ele fez as leis, e são leis que não são escritas, leis divinas, leis universais, de que quando tu te afasta da lei, tu sofre a consequência da lei. É natural. É natural, não é punição, é correção. É para a gente experimentar o erro e verificar. Não é por aí, o caminho é outro. Eu estou falando só de medos que a gente já deve ter tido todos eles, né? E tem muitos, muitos medos. Tenho medo dos espíritos. Às vezes as pessoas nos contam que elas estão assustadas porque tem espíritos nas casas delas. Tem espíritos aqui, tem espírito na rua, tem espírito no trabalho, tem por tudo. A questão é que às vezes a gente não percebe eles de alguma forma. Mas estão. Nós somos espíritos encarnados. E quando dormimos, nos afastamos do corpo e nos tornamos iguais a esses que nós, às vezes, temos medo. Por isso que diz, né, que o medo é falta de conhecimento. O medo é o desconhecido. Quando eu passo a conhecer, quando eu passo a entender, talvez não suma totalmente o medo, mas eu começo a saber como lidar com isso. Porque nessa questão da imaginação, tanto quanto aquela fera que a gente via lá na pré-história, que nos ameaçava fisicamente a vida, esses medos imaginários também, eles nos provocam sensações terríveis. Taquicardia, baixa de pressão, aquela bola no estômago, boca seca, tem uma série de sintomas, fruto de uma imaginação, porque a nossa mente, ela cria, ela vai criando, ela vai formando, às vezes, uma ilusão, e nós vamos dando, como se diz, pano para manga, nós vamos alimentando essas ilusões, vamos criando dentro da nossa ideia uma realidade paralela. Então, nós temos que nos dar conta para voltar para a realidade, para colocar os pés no chão, para tentar, de uma forma racional, entender o que é aquilo realmente está querendo dizer para mim e o que isso está provocando em mim. Porque essas sensações, elas têm um porquê, um motivo. Às vezes, de uma vida anterior que eu trago uma sequela espiritual, né? De algo que aconteceu, mas que enquanto eu não resolver, aquilo vai continuar tendo força, vai continuar se impondo de uma forma de evitar que eu vá para frente naquelas questões. E eu preciso passar por essas questões, eu preciso aprender e dominar todas elas. Então a questão mental é muito importante. Nós criamos várias situações, várias. Acreditamos em coisas como sorte, como azar, como destino traçado. Acreditamos. E às vezes não abrimos espaço para que o conhecimento se instale. E o conhecimento, o que é? É informação colocada em prática. Porque senão é só informação. Se eu só deixo no campo mental, vira informação. Eu tenho que exercitar aquilo, eu tenho que ir para a rua, eu tenho que fazer. Ir para a rua é modo de dizer, pode ser dentro de casa, né? Que é o maior laboratório que a gente tem é dentro de casa. Mas fazer, exercitar, se mostrar. Porque daí eu faço com que aquilo que eu aprendi, que é a informação, eu verifico se ela é verdadeira ou não. Se aquilo dá certo, se é verdade, eu coloco em prática. E aí, se dá certo, ela se torna realmente um conhecimento. E aí, tudo naquela faixa se torna simples, entendida. Aquilo não me amedronta mais. Nós tínhamos medos quando criança, né, que não temos mais. Porque crescemos e aprendemos que aquelas coisas não merecem nos causar medo. Não porque não existiam, algumas existiam, mas como pequenos não sabíamos lidar com elas. Então, toda a fonte de conhecimento, ela vem para nos trazer luz. É o exemplo do escuro, né? Quando se ilumina aqui dentro, quando se faz a luz ali, se tira qualquer dúvida. E para fazer essa luz, precisa de ação. De ação nossa, de tentar entender qual o nosso significado, qual é o nosso motivo nesse momento de vida, o que nós podemos fazer, o que nós precisamos fazer. Quando a gente consegue ir objetivando isso, as coisas vão se tornando cada vez mais claras.